Flávio José, uma belíssima canção do Acioli Neto, A Natureza das Coisas. Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, No Calor dos Teus Abraços. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Maida e Marcelo, No Calor dos Teus Abraços. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maviar. Muita festa no fim de ano, você já está meio ressaqueado, mas já tem que pensar. Você que é da área, você que é produtor de eventos, você que é presidente do sindicato rural, diretor social de clubes, você que tem aquela casa, aquela churrascaria, aquela lanchonete, né? Que é onde se realizam os shows aí na sua cidade. Vou te dar o telefone da RBM Música para facilitar a sua vida, viu? 61-9981-3601, 61-9981-3601. De 8 da manhã à meia-noite, você pode ligar todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo. De 8 da manhã à meia-noite, você pode ligar todos os dias, viu? Para falar com o pessoal da RBM Música e contratar o show da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei, Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Ligue 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Música nova de Mato Grosso e Matias, com a participação do Péricles. Perdeu.

prazer. Desce, vem devagarinho, vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho, vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho o que você quer fazer. E agora sobe, desce. Wagner Simão, desce para os meus amigos taxistas de todo o Brasil. O povo gosta, né? Tá no táxi, o radinho tá ligado, curtindo o programa do Cleiton Aguiar nas centenas de emissoras de rádio que transmitem a gente no Brasil e no exterior. Eles são de Brasília e fazem o maior sucesso. Pedro Paulo e Matheus, Saudade do Modão. Saudade do som da viola e das melodias que vêm do sertão. Cantar em volta da fogueira, madrugada inteira, guaranha e modão. Modão do tchão, carreiro e pardinho, graveiro e gravinho, Felipe e Falcão. E saudade, e mundão. O som que se faz hoje em dia traz muita alegria e alguma emoção. Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação. Respeito o som da atualidade, mas sinto saudade do som do sertão. Quero ser pretencioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão. Cercado de amigos e amigas, cantando as cantigas do tempo dos pais. Aquele modão que arrepia, e hoje em dia não se ouve mais. Modão do milionário Zé Rico, de novo e do Nilo, Chororó e Chitão. E saudade. E saudade do modão. O som que se faz hoje em dia traz muita alegria e alguma emoção. Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação. Respeito o som da qualidade, mas sinto saudade do som do sertão. Eu não quero ser pretencioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão. E saudade, e mundão. Pedro Paulo e Matheus, saudade do modão pro meu amigo Rildo Mundim Rios, lá proprietário da Ponte Alta Turismo, lá de Palmas, no estado do Tocantins, mineiro, mineirão retado, né? E tá sempre escutando o nosso programa. Agora nós estamos lá na Criativa FM, lá do Gil Modesto, onde passa também o programa dos Canarinhos do Brasil, do Rafael, do Pereira e do Feliciano. Todo domingo tem um programão deles lá, né, Rildo? Um abração para você. Eu fui visitar o Rildo, rapaz. Ele tem uma chácara na beira do Rio Tocantins, mas que beleza, né? Ainda vou passar um final de semana, que eu gosto de dar umas anzoladinhas. Agora tem que esperar passar a época do defeso, não tá podendo pescar, mas logo, logo, eu gosto de uma pescadinha, né, Rildo? Um abração para você, muita saúde nesse ano de 2014, porque o resto Deus já te deu, né? No próximo bloco, comadre, eu tenho uma dica para você, para você enrijecer as pernas. Tá meia bambinha, vamos endurecer esse trem aí, né? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mulher bonita é mulher cuidada, bem cuidada, viu? E a Puro Ômegas vai te ajudar, porque está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. E todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício da sua beleza e da sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial. E se você disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, comadre, você está com as pernas meia bamba, porque é o seguinte: quando você tem 18 anos, 20, 25, 30, quando começa a idade começa a avançar, começa a amolecer mesmo, os peitos começam a dar uma caidinha e tal, etc. Aí é que entra a parte científica, né? Você pode ajudar. Você quer ter pernas fantásticas, mesmo com 40, 50, 60? Eu conheço mulher de 60, mais de 60 anos que tem pernas belíssimas, né? Hoje em dia, mulher de 60 anos é uma mulher absolutamente ativa, né? Não é quando eu era menino, uma pessoa de 50 anos era velha. Quem é aquele velhinho ali? Ah, fulano, quantos anos tem? 50. Mas o povo morria com 50, 55. Hoje, o povo já tem gente aí estimando viver 100 anos, 110 anos, né? Então você precisa se cuidar. Você quer ter pernas fantásticas? Vou te dar algumas dicas aqui para você fazer em casa, viu? Flexione bem os joelhos, como se você fosse pegar alguma coisa em uma prateleira. A prateleira mais baixa, né? Você dobra o joelho. Depois você levanta sem dobrar para frente e sem se apoiar em nada. Você agacha e levanta sem segurar em nada, viu? E outra coisa, quando sentar ou levantar de uma cadeira, não se apoie nos braços. Para sentar você não segura e para levantar também não, força os joelhos, né? Agora, em vez disso, deixe os músculos se contraiam para abaixar ou levantar seu corpo, mantendo as costas retas. Outra coisa, suba 2 degraus de cada vez na escada, com as costas retas e sem apoiar no corrimão. Então, você, ao invés de 1 em 1 degrau, você vai de 2 em 2, com as costas retas e sem apoiar no corrimão. Quando você estiver no teatro, no cinema, no ônibus, durante uma reunião, sente-se com a coluna lombar bem apoiada na cadeira, fique reto, ereto, pressione as duas pernas juntas, mantendo-as assim o máximo possível, viu? Então você mantém as costas encostadas na cadeira e os joelhos juntos. É uma maneira também, tá bom? Agora, para aumentar a velocidade da caminhada, dê passos mais largos em vez de passos curtos e rápidos. Ao invés de você ir trocando passinho miudinho e andando depressa, você estica os passos, dá um passo mais largo e rápido. No instantinho você chega lá onde você quer. Porque quando você faz isso, quando você alonga o passo, você está usando mais os músculos da coxa e dos quadris. E antes de deitar à noite, fique em pé, com os joelhos ligeiramente flexionados, um pouquinho dobrado, pega um travesseiro, põe no meio dos joelhos e força como se você estivesse tentando esmagar o travesseiro, entendeu? Então você dá uma leve flexionada no joelho, põe o travesseiro e aperta o travesseiro, assim como se você estivesse tentando esmagar o travesseiro, viu? Aí você aperta, conta até 8, dá uma paradinha, faz quantas vezes você puder fazer, tá bom? E aí eu garanto pra você que depois você vai ficar com as pernas fantásticas. Vou até querer ver, viu, comadre? Se o seu marido não fosse ciumento. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Folia. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.

de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Nossa Canção, para os apaixonados do Brasil, 1996, hein? 47 anos que essa música foi lançada. É sucesso ou não, hein? Alô, a lorota boa de hoje é o seguinte, uma moça do interior, daquelas da roça mesmo, bem brejeirona mesmo, casou. E a mãe ficou preocupada, que a mãe achava que a filha não estava preparada ainda para a lua de mel, não sabia direito como é que era o trem, como é que ela ia fazer na hora lá do truque e fecha, né? E a mãe ficou preocupada demais. E a moça casou, e na roça o povo casa, e enquanto a festa está comendo lá, o noivo já arrasta para o quarto, que ele quer executar logo o serviço, né? Não quer deixar para depois, não. E a mãe ficou preocupada demais da conta, e ficava passando assim perto da porta do quarto, esticando as orelhas para ver se escutava alguma coisa lá dentro, né? Aí ela parou um pouquinho assim, botou as orelhas na porta, escutou o rapaz falando para a moça assim, deixa bem, deixa bem. Ela, não deixo. Ele, deixa bem. Não deixo. A mãe incomodou, bateu na porta, falou assim, filha, você agora já casou, filha, agora pode, deixa. Deixa não, mãe. Esse trem deu um trabalho danado pra entrar, ele quer tirar, não deixa não. Ai, ai, ai. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Eu já escutei demais falar que dinheiro não traz felicidade. Eu mesmo já falei isso aqui. Não traz mesmo, não. Mas ajuda bastante, né? E se você tiver com a vida meio ruim, precisando de uns cobre, deixa eu te dar uma dica. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo a mesma coisa. Hoje eu sou um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília e na região do entorno. E posso garantir para você que eu estou muito satisfeito. Estou vendendo bastante, né? Tem um bocado de gente trabalhando, sobrevivendo, revendendo os produtos do Porte Jeans pelo meu intermédio, viu? São calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, joga 100% em cima e ainda vende muito mais barato que a concorrência. E a qualidade não tem nem comparação, viu? É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e até para quem tem família grande, vale a pena e vale muito a pena, viu? Entre em contato com os telefones 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo ou 8143-8802 da TIM, 8143-61-8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer cidade do Brasil, super rápido. Você pode ligar agora e se transformar num revendedor ao Porte Jeans. Começa como eu fazendo pequenos pedidos, logo você vai estar como eu fazendo grandes pedidos, você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor ao Porte Jeans, o Jeans do Brasil. O Jefferson, o Jefferson é o proprietário lá, ele mais a Priscila, né? Agora no mês de janeiro eu vou visitar vocês aí, eu vou para Recife, vocês me pegam lá, né? Eu vou em Recife, vou passar num bocado de cidade lá de pé. Onde tiver o meu programa passando em Pernambuco, eu vou querer visitar também, aproveitar a viagem lá, né? Aniversariando hoje o Zezinho, Tiago, Pedro Gaspar, Márcia Araújo, Duda Oliveira, Raquel Ferreira, a Pá Ribeiro, de 21 anos de idade, o Gabriel Fraga e o Suédio Oliveira. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita alegria, muita saúde nesse ano de 2014, né? Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 121, Deus Protetor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar. Agora e sempre. Ei, mas bonito, né? Esses salmos que a Marcinha gravou, foi feito com muito capricho. A Tereza Cristina fez lá uma trilha sonora para cada salmo, gravou com o Anastácio, com a turma toda, né? Ficou um negócio muito bom. E você pode comprar esse CD de salmos da Márcia Ferreira pagando apenas R$15 já com tudo incluso, né? Correio, tudo incluso, viu? É só você mandar um e-mail com seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Aí você recebe na sua casa, depois você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal, né? Por isso é que chama Projeto Confiança, que manda para você primeiro para você pagar depois, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, Capim Guiné. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pego um catingueiro,